Já estamos na 19ª edição. É o Congresso Brasileiro de Psicodrama, que é promovido pela Federação Brasileira de Psicodrama. É uma entidade que congrega 30 das federadas, das entidades federadas do Brasil todo. É o psicodrama, é uma abordagem de trabalho, tanto da área clínica quanto da área pedagógica ou socioeducacional. Certo, e esse evento já é tradicional, como a gente já falou, está na sua 19ª edição, sinal que, né, já vem acontecendo aí ao longo dos anos. E ele é voltado para quem? É voltado, nós temos muitos psicólogos, médicos, psiquiatras, né, que fazem, que compõem o seu trabalho na área clínica, e temos também pedagogos, assistentes sociais, advogados, administradores, que se utilizam dos recursos do psicodrama e das técnicas do psicodrama para trabalhar na sua área. Dá para explicar assim, de maneira simples para nós que somos leigos, o que é o psicodrama? Certo, o psicodrama ele nasceu do teatro tradicional, pelo seu criador, né, Jacó Levi Moreno, que veio de Viena, né, vivia em Viena, na Europa, e depois trouxe o psicodrama em 1925 para os Estados Unidos. Então lá o Moreno era um psiquiatra, lá ele trabalhava com teatro espontâneo. E por meio do teatro espontâneo ele descobre o poder de cura do teatro e passa a utilizar na abordagem médica, né, e portanto na abordagem clínica. Então os psiquiatras e os psicólogos que se utilizam na área clínica. E os outros profissionais, como o psicodrama é um método de trabalho, certo, ele se utiliza nas suas abordagens, por exemplo, nas empresas, com treinamento de pessoal, fazendo dinâmicas de grupo, jogos dramáticos, o próprio teatro espontâneo. Certo. E esse congresso, ele é voltado para psicólogos, né? E como que vai ser a programação desse congresso? Eu sei que algumas informações que nós temos aqui, vai ter uma programação, além de tudo, uma programação sociocultural também, né? Certo. O congresso abre hoje às 19 horas, com uma solenidade especial, né? Contendo todos os nossos psicodramatistas, são mais ou menos 800 profissionais de todas essas áreas reunidas, e as atividades científicas elas iniciam às 8h30 da manhã, terminam às 18h30, 18h30 horas, né? Depois, na parte da noite, nós vamos ter as atividades socioculturais, nós temos um show de talentos, né? Nós temos muitas pessoas que têm talentos específicos. Uma das dos conceitos fortes do psicodrama é o conceito de espontaneidade e criatividade. Então, nós temos profissionais que tocam violão, que recitam, que trabalham com teatro espontâneo, o playback theater, que é um dos métodos que acabam compondo, né, toda essa área interdisciplinar da nossa abordagem. Né? E vamos ter depois jantares, né? Tudo que possa envolver a nossa integração e somar com os diferentes aspectos culturais de um povo que é o brasileiro, que é tão diferente, né? O que mora no sul, do que mora no norte, no nordeste. E serve de integração também, sim, entre esses profissionais. Isso, é uma integração, né, maravilhosa. Vamos somando as riquezas das nossas culturas, né? Com certeza. Para quem, para os profissionais que ainda que tem interesse, ainda dá tempo de fazer a inscrição, doutor Ellen? Sim, nós estamos com as inscrições abertas hoje, já desde 14 horas, estamos recebendo muita gente das universidades daqui, gente, servidores públicos que compõem as secretarias de cultura e a própria Secretaria de Educação, de Saúde, sabe? Estamos recebendo, acolhendo todos os profissionais, especialmente os profissionais dessa região, né? Com certeza, com certeza. Tá certo, então, doutora Ela, obrigada pela sua participação e sucesso aí nesse evento que abre logo mais aqui em Foz do Iguaçu. Obrigada pela sua participação, um grande abraço. Um abraço, tchau, Cristina.